noite, que nós encontramos está marcado no dia 2. Ele fica aí autorização para ser rebocado a aeronave para o parque 3, posição 2. Ok, entendi que está no posição 2 do parque principal, solicita reboque para o parque 3, é isso? Acima aqui no parque 3, posição 2. Ok, autorizado o reboque do parque principal até o parque 3, posição 2. Reporte ao término, mantenha minha escuta constante. Reportará, agora com continuidade. 2 em Salvador, boa noite, 35591. Tá 2 milhas do externo, visual. 35591, altímetro no 0 no meia, já baixar a travada. 2016 ainda é negativo. Reporte quando? Reportará. Tribo 5591, baixado e travado na final da 10. 5591, tráfego avistado, livre pouso, piscina 0, vento no 60 graus, 05 nós. Livre pouso, nona 0 para o tribo 5591. Trip 5591, seus follows 43, direito 121, décimo 9. 209 é direita, 5591. Salvador, bom dia, 5591, livrando a 6. Boa noite, 5591, táxi autorizado via Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3. São Salvador, na Santa Carlos, taqueado, né? Pátio 3, 5, 5, 5. Boa noite, Michael, tchau, tchau. Torre Oxaner 6310. Oxaner 6310 no 1, altímetro 10 no meio, reporte baixado e travado. Tráfego já avistado. 6310 chamará quando o trem estiver baixo e travado. Trem baixo travado. Xané 6310, autorizado pulso, pistão 0, vento 1970 graus, 062 é nóis. 1706 livre pulso. Ocean Air 310 no solo 51, libera a direita, chama solo em 121, décimo 9. 219, obrigado. Boa noite, Ocean 6310, táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 612. E Alfa e Juliette, portão Azul 4070, estabilizado agora 7 milhas, reportaram baixado e travado. Confirmando, baixado travado ou irá reportar? Irá reportar baixado travado. Ciente, Azul 4070, altímetro 10 no meia, tráfego já do estado. Entendo. Baixado travado, Azul 4070. Livre pouso, pista no 0, 160 grau, 08 nós. Livre pouso, 4070. Salvador, 5216 da Trip, formação Alfa, pátio 3. Trip 5216, boa noite. Copia o 190 para Aracaju? Copia. Trip 5216, autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da cabeceira 10, primeira curva é à esquerda para a subida Puca, Jamo, transição Caju. O transponder é 5525, controle em 119.8, conteja. Autorizado 90 para Aracaju, decola, pista no 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, transição Caju, 5525, transponder 19.8, controle trip 5216. Só confirmando, pica, perdão, Puca Jama, Jamo Caju, chame pronto para o pushback, essa não meta. Azul, solo 56, chamando 2-1, deixa eu mandar um abraço. 2-1, obrigado, boa noite. Boa. Solo, muito boa noite, 4-0-7-0, Azul, melhorou, foco, sua escuta. Azul, 4-0-7-0. Boa noite, táxi aprovado via Alfa e Kilo para o pátio 3. Atento ao balizador no pátio 3. Alfa e Kilo para o 3, 4-0, certo, obrigado, boa noite. Salvador, Papa Romeu, Bravo Victor Tango, localizador. Bravo Victor Tango, reporte marcador externo, baixado travado. Feito prova de passagem a partir da presente, solicita cancelamento, prosseguir para 197. Sente então, Bravo Victor Tango, plano cancelado 259, prossegue agora com o plano VFR, destino 7, curvando agora à esquerda, abandonando a final. Reporte na final do 97, o Bravo Victor Tango, base pela direita. Base pela direita, curvando o Bravo Victor Tango, reportará na base para a final baixar a trava. Após o pouso, o Bravo Victor Tango, qual o pátio? Andar na bata, solicito back track, andar na bata. Bata, sente. Bravo Vitor Tango, base para final curta, baixou e travou. Autorizado pouso, pista 97, o vento 150 graus, 07 nós. Sende, autorizado. Papa Romeu, Bravo Vitor Tango, seu solo 03, autorizado backtrack, repórter livrando pista para Bata. Torre, boa noite, Xenemia 303, agora 3 milhas de distância. Xenemia 303, tráfego avistado, já baixar travado? Aeronauta. Repórter, quando baixar travado, altímetro 1016. Volta lá. Xenem 303, autorizado pouso, pista 10, o vento 130 graus, 07 nós. E depois, Xenem 303. O Bravo Vitor Tango, Xenem vai em transponder, por gentileza. O Xenem 303, caso receba RA, devido a uma aeronave que pousou aqui, já está acionando o Xenem vai em transponder. Ok, o Xenem 303. Ato, Bravo Vitor Tango, estaciona na frequência livre. Até a próxima. China 63 no 3, seu solo 07. Ao liberar, chama solo 12 no decimal 9. Liberar 12 9, obrigado. Boa noite, Netflix. 63, boa noite, táxi Alfa, Salvador, boa noite. 3305, final 10, baixado e travado. 305, livre pouso na 10, ventou no 40 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso no 0, 3305. Chané 6310, ciente do ATIS, autorização 350, recibo. Anote. Chané 6310, informação Bravo, Recife, autorizado nível 350, via permissão 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 119.8, aciona 5532 no transponto. Chané 6310, autorizado, Recife 310, decola pista 10, saída Puca, Aracaju, com curva esquerda, controle 198, 5532. Chané 6310, portal 612, chama pronto, espere acionamento. Chamarei por estacionamento. Bom voo, galera. Solo 1, 2, livre direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direito 2, 1, 9, 3, 2, 1. solo, vento 3305, livrou. Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, 3305. Salvador 5216 para puxa treinamento. 5216 autorizado, reporta táxi. Reporta 5216. Salvador 5, 216 com 69, agora do 12:50, alternando a Recife para o táxi. 5216, táxi via parte principal Índia, ponte espera torre 118.95, ajuste no 0 no 6, um bom voo. Principal Índia, ponte espera 18.95 no 0 no 6, obrigado, boa noite. no meia linha, decola da 1-0, vento no 3-0 graus, com meia dúzia de nós. Sim, decola da 1-0, trip 5-2, 1-6. Decolada aos 2-1, controle 199.8, bom voo. Aviões, obrigado, boa noite. 2224, você estava de... Gol 9 7 0 material todo.